Castiga, papai. Paxson Live. Racatagadagada. Olha um velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão. Uma tragédia reaconteceu, o espinhaço do rei começou a endurecer. Fã! Chama! Faz de vida, cidade! Oi, oi! Olha um velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão. Uma tragédia reaconteceu, o cinhaço do velho começou a endurecer. Olha um velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão. Uma tragédia reaconteceu, o espinhaço do velho começou a endurecer. O espinhaço do velho quebrou, o espinhaço do velho travou, o espinhaço do velho quebrou, o espinhaço do velho travou, o espinhaço do velho quebrou, o espinhaço do velho travou, o espinhaço do velho quebrou, o espinhaço do velho travou. Bora, minha galera massa, você que tá assistindo a banda sensação da pegada do Bagueira, hein? Canal Paxson, Portal do Arrocha. Forte abraço, meu parceiro, é Heraldo Borges. Olha um velhinho no meio do salão, uma novinha nascendo até o chão. Uma tragédia reaconteceu, o espinhaço do velho começou a endurecer. Olha um velhinho no meio do salão, uma novinha nascendo até o chão. Uma tragédia reaconteceu, o espinhaço do velho começou a endurecer. O espinhaço do velho quebrou, o espinhaço do velho travou, o espinhaço do velho quebrou, o espinhaço do velho travou, o espinhaço do velho quebrou, o espinhaço do velho travou, o espinhaço do velho quebrou, o espinhaço do velho travou. Vai! Eu quero ver a revança. Vamos nessa, hein? Meu parceiro Genildo Santos, essa é a pegada mais gostosa do Brasil. Chama o tragadiz. Espinhaço do velho quebrou. Sucesso. Oh, meu rei.